normal desconfiar da aproximação de alguém. A gente não quer ser ferido, mas às vezes tem que arriscar. Todo ser carente necessita se relacionar. Entre a alma e o espírito, deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem vai se aproximar. Buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um frasco pequeno a se quebrar, para que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza as feridas com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar? Agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem vai se aproximar. Buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um frasco pequeno a se quebrar, pra que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Oh, oh, oh, oh. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza as feridas as mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu melhor amigo por aquele que morreu em seu lugar.